Juntos na web. Curiosidades. O Juntos na Web Curiosidade de hoje quer saber: você sabe a diferença entre Disneylândia e Disney World? Não, não se preocupe, porque muita gente faz confusão entre esses dois parques, principalmente a gente que mora no Brasil, e a maioria de nós não conhece ou nunca visitou os parques da Disney. Bem, a Disneylândia ou a Disneyland foi o primeiro parque temático construído e supervisionado por Walter Elias Disney, o nosso querido Walt Disney, criador de tantos personagens e de tantos filmes que até hoje a gente assiste, né? Ele foi inaugurado em 1955 e fica em Anaheim, Califórnia. Já a Disney World são quatro parques temáticos, são eles: Magic Kingdom, que foi inaugurado em 1981, o Epcot Center, que foi inaugurado em 1982, o Disney Hollywood Studios, que foi inaugurado em 1989, e o Disney Animal Kingdom, que foi inaugurado em 1998. Esse complexo de parques temáticos da Disney fica em Orlando, na Flórida. Para você ter uma ideia, a distância entre Flórida e a Califórnia é de 2.700 quilômetros, cerca de um dia e meio de viagem de carro. É como se nós confundíssemos hoje, né, aqui em São Paulo, que nós temos aqui o Hopi Hari, confundirmos com o Beto Carreiro World, por exemplo, que fica lá em Santa Catarina. Tá bom? Então não vamos confundir mais. A Disneylândia fica na Califórnia e a Disney World fica na Flórida, nos Estados Unidos. Gostou do nosso Juntos na Web Curiosidade de hoje? Semana que vem tem mais. Até lá!